andrecidismoral.com.br. Vamos soltar o parango e seguir esse negócio agora. Só se for agora. Diga aí, papai. Vou dizer. Sim, mexeu com fogo pra quê? Se ela já tava quietinha, agora que se espalhou, danada perdeu a linha. E pra juntar dá trabalho. Sim, e pra juntar dá trabalho, viu? Quem diz que eu quero que o fogo se apague? Eu quero mesmo que se espalhe. Por quê? Pra quê? Completa aí pra ver. Álcool, gasolina. E ela é flex, ela desce, ela chora, ela empina. Se ela já tava quietinha, agora que se espalhou, danada perdeu a linha. E pra juntar dá trabalho. Pra juntar dá trabalho, viu? Quem diz que eu quero que o povo se apague? Eu quero mesmo que espalhe. Por quê? Pra quê? Completa aí pra ver. Alcool, gasolina. Ela é flex, ela desce, ela sobe.